noite, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração. Mais uma leitura de e-mails, a primeira de 2020. Vamos trazer aqui para vocês o que vocês acham dos nossos episódios, né? Desse... Ou não. Agora, com essa leitura de e-mails, talvez. A gente já começa a briga pelo maior comentador do podcast. Este ano. Lembrando que o placar do ano passado... Ah, tem isso, né? Lembrando que o placar do ano passado foi vencido pelo Thiago Ramos Melo. O comentador. E agora está exato que, por enquanto, detém o título. Até a quarta leitura de e-mails, que é no final do ano, ele vai manter até que a gente faça uma nova conta. E o Norberto já chegou com fome de título, viu? Ele chegou com duas que eu tô vendo aqui. Aham. Duas só? Duas tá só? Vendo quase não, nada. Duas então, só no começo. Ele já começou na primeira. A fome de título. Sara, eu... vamos estrear aqui. Você traz os dois comentários, por favor, do primeiro episódio que foi comentado, por favor. Ok. O primeiro é do Animesphere 170, é ótimo, né? Se eu tô adiantado. Do 134, Curiosidades sobre o Japão, parte 1. O Norberto Silva falou: eu tardo, mas não falho. Agradeço demais pelo cast, pois vai me ajudar muito com minhas fanfics de Tokusatsu. Eita! Quase todas passadas no Japão, principalmente com as imagens que vocês postaram aí. Valeu mesmo! Aí vem a Gisele lá, a Gisele Araújo. Oi, não consigo achar o podcast no Spotify, help. E eu ajudei ela com o link do Spotify em seguida. Cara, eu gostei dessa informação, fanfic de Tokusatsu, isso é interessante, a Sara gosta. Então, fanfic de Tokusatsu, tá lá no grupo... interessante. Então, quem está lá no grupo do Telegram sabe que tanto... na verdade, foi o Norberto que me colocou lá dentro. É o blog chamado Mindstorm Productions, que é o blog onde tem vários escritores, principalmente de Tokusatsu, que escrevem pro blog, e eu fiz o meu debut lá com o Sentai de chamada de Two Pangers. Mas esse... Não, peraí, que eu preciso perguntar um negócio muito importante agora. Jorge, você fez o quê? Eu fiz é a minha história que eu escrevi. Ele quer pular o fato. Não, você que você fez o seu debut. Ele debut, sim, a minha estreia. Ele é uma... Debut. Não é debut. Deixa ele ser debutante, gente. Eu tô falando zoando, já zoei. Vamos acabar com essa bosta. Eu fiz a minha estreia, pronto. Tô zoando. Eu já ia falar debut. Deixa ele ser uma debutante, gente, cara. Tá, pergunta. Enfim, é português ou inglês? Nerdmaster, já que você tá tão empolgado, faz o comentário do... lê o comentário do próximo episódio, por favor. Antes do comentário do próximo episódio, eu queria mandar um recado pro seu Norberto, que da próxima vez que ele me reclamar da quantidade de GIFs que eu solto, eu vou reclamar também da quantidade de desenhos que ele manda na porra do grupo e depois fala que não é trapaça, tá? Tô de olho no senhor, tá, seu Norberto? Tá, ó, tô de olho. Não, tá? O bom de tudo é que Cretino. Eu tô no grupo, mas ao mesmo tempo eu não tô. É a Sara de Schrödinger. Sara, você no grupo dos ouvintes do Animesphere é estilo Mestre dos Magos. Aparece, faz alguma coisa e depois some. Exatamente. Eu tento. Então eu tento. Tá, agora, é pra ver qual? Agora manda pro próximo comentário, logo em seguida do que o da Sara já leu. Bom, para o Animesphere 135, leitura de e-mails, data estelar 2019.4, o senhor Norberto Silva, ele de novo... No dia 28 do 12 de 19, às 13h51, porque aqui tem informação, diz o seguinte: eu nem queria mesmo ser o comentarista do ano, desdenhou, tá vendo? Se fosse, só por causa disso, eu acho que a gente devia descontar 10 comentários dele na próxima contagem. Tá? Não, deixa. Mas deixo aqui meus parabéns para toda a equipe do Animesfere por todos os excelentes programas, informações, entrevistas e áudio-contos excelentes que trouxeram para nós. Que venha 2020 com muito mais sucesso. O fato de que metade dos audiocontos são contextos do próprio Norberto não significa que ele gosta por causa disso, não, né? Ai, não sei. Então, parte dos contos realmente são deles, mas ele fala dos audiocontos porque não foi só dele que foi que estava presente lá no Bardos do Infinito, não é? Isso aí. Aliás, então, uma pergunta, então. Esses audiocontos, vocês leem as histórias do pessoal? Sim, a gente faz uma interpretação. Audiodrama. Eu organizo a coisa toda e chamo algumas vozes que eu vejo que tem a ver. Tanto que o último audioconto eu contei com a participação da Artemis, que foi o Lantis lá do Mindstorm. Deixa aqui meu interesse, se um dia você achar algo que caiba a mim. Obrigada. É só você mandar o seu conto pra mim, eu dou uma lida, eu dou uma revisada. Não, eu falo depois... de ajudar. Ela quer dublar, ela não quer fazer... É CCU. Tá bom, então. Já que você se manifestou, manda pro próximo. Opa, vamos lá. Comentário do Animesfere 136, retrospectiva de 2019. Comentário feito pelo senhor Thiago Diniz. Galera, gostei do cast. A sintonia que vocês têm conversando é muito boa e o Jorge conduz de uma maneira muito suave. Desejo sucesso. Suave na nave. Desejo sucesso, galera, e espero escutar mais bons trabalhos vindo de vocês. Felicidades e estamos aí para o que der e vier. Muito obrigado. Infelizmente, esse foi o único comentário do Thiago Diniz até agora. Então, Thiago, comenta mais, cara. Dá mais a sua opinião aí, mano. Literal, cadê dia o 30... Dia? Do... Você não veio mais. Literal, dia 30, você só 12 deu... às 11 horas da manhã. É isso aí, às 11h02, pra ser mais exato, viu? É. Vamos lá, os comentários do próximo episódio, que é o primeiro episódio do ano. Episódio número 137, Goblin Slayer. Mandado pelo Norberto, no dia 20 de janeiro, um pouco depois do final da tarde. Bem legal o cast, pessoal. Uma pena que todos pareceram ter curtido, mas não muito. Quando eu vi, adorei exatamente por alguns pontos que parecem ter desagradado. Adorei o fato do protagonista ser um cara mais velho e focado em uma missão que ele tomou para a sua vida, e não um clichê do moleque de 15 anos que simplesmente quer ser o melhor do mundo. Né? Nesse ponto é verdade, né? Mas isso daí se tornou mais uma fixação do que uma missão em si, né? Mas vamos lá. O fato polêmico, entre aspas, né? Do primeiro capítulo, ao meu ver, foi mais pra mostrar logo ao público que os goblins desse mundo são, de fato, seres abjetos que devem sim ser mortos sem piedade, não importando suas idades, justificando a crueldade, entre aspas, do Goblin Slayer. Porque, afinal de contas, Goblin não fala. Goblin se mata. Sempre. Pois é, como já diz o velho ditado, Goblin bom é... Então, goblinoide bom é goblinoide morto. Não, já dizia todo... o pessoal de Tormenta. Isso aí todo mundo acho que entra no consenso. Né? Não, acho que não entra no consenso, porque sempre vai ter uma pessoa que vai defender a coitada dos kobold, né? Mas eu não defendo, não. Mata os kobold. Pois é. Eu gosto dos kobold, principalmente na versão Ragnarok. Que eles são cachorrinhos. Continuam matando kobolds. Eu curti muito cada um dos personagens do grupo dele, a forma como ele atrai colegas para o seu lado, não agindo de forma arrogante, mas numa entrega tão imensa à sua missão que ele nem cogita fazer outras coisas. Sei lá, curti muito o jeito dele. É, como diz o velho ditado, né? Sempre tem um doido pra tudo. Uhum. Né? As missões que ele acaba pedindo ajuda pra salvar a fazenda da amiga de infância foi incrível. E isso era pra ter sido feito no meio da temporada. O pessoal que desenvolveu o anime colocou no final, não sei por que cargas d'água. Enfim, um anime que curti demais. Com, novamente ao meu ver, muito mais pontos positivos do que negativos. Parabéns ao cast, como sempre vocês mandam muito bem. Valeu, nossa, Norberto. Não eu, teve... acho que eu acho que eu chutei tanto nesse cast aí. Não teve nenhuma menção a Pegue o Goblin, Amarre o Goblin, Pegue o Goblin agora? Não, ele não fez a menção a essa piada, Jeff, infelizmente. Ah. Essa da... Pegue o pombo, pegue o pombo. Nossa. Mano, foi acho que foi a melhor piada que foi feita no Anime Sphere em quase 5 anos de episódio. Eu acho que fui eu que soltei essa piada, não foi? Foi você que soltou foi você que soltou a pérola, sabe? Você, parabéns. Eu estava lá. Eu estava lá. Uma salva de palmas para a Sara. Bom, comentários do próximo. Faz um paquete de palmas aí depois, Norge. Ou é mais esquecido do Goblin Slayer. Eu tava numa vibe, eu não sabia se eu elogiava, se eu xingava, o que eu fazia da minha. Tu tava você tava on fire, querida. Bom, vamos lá. Eu vou pedir aqui, então, pra Sara, aproveitando que ela tá empolgada com o cast que ela participou, lê os próximos comentários do próximo episódio, por favor. É, Anime Spirit 138, Cavaleiros do Zodíaco, Arco de Hades. Alexandre Marcos. Olha, simplesmente perfeito o cast. O CDZ é uma boa ideia, mas mal executada pelo Kurumada. Mas é um anime que eu por motivos pessoais, amo. Todos nós, Alexandre. Todos nós. Eu só vou dizer uma coisa pra você, Xará. Ó, Xará, presta pra atenção. Mim é mais... Ele é mal executado pelo Kurumada, é? Jura? Olha que tu vai... Não acredito. Assim, tava atropelando, hein? Eu não sou lá aquelas fãs de Cavaleiros, nunca fui. Mas eu reconheço a importância que Cavaleiros teve para a comunidade fã de anime aqui no Brasil. É, isso não tem como negar. Eu acho que se não fosse Cavaleiros lá nos anos... Foi em 80, né, que estreou Cavaleiros. Finalzinho de 80. Final do 80, ali, meado, né? Então, eu acho que se assim, eu acho que se não fosse Cavaleiros do Zodíaco, né? E logo depois os Tokusatsu, tipo Jasper e Changeman, a minha geração, a geração do Jorge e pra frente, ia ter uma relação diferente com anime e mangá. Eu acho. Com certeza. Então, ia ser bem diferente mesmo. É o que eu cheguei até a pontuar várias vezes no 138, que CDZ ele veio na hora certa, no momento certo. Se ele tivesse vindo um pouco antes ou um pouco depois, não teria dado certo. Acredite ou não, ouvintes, vocês ouviram a mesma frase, com as mesmas palavras, com a mesma entonação utilizada no episódio 138. Exatamente. Porque, tipo, cara, Senseiya e Kamen Rider Black, eu não chamo de Black Kamen Rider, me desculpa, é Kamen Rider Black. Eles foram sequenciais e uma abertura de novos parâmetros, foi um divisor de águas. Então, vieram no momento certo. Sim. Falou a menina que é fã de Kurumada, que é fã da série de Kamen Rider. De Kamen Rider, né? Kamen Rider Black RX. Não é? Continua, Sara. Próximo comentário. Ok. Norberto Silva. Curti bastante o cast, apesar de CDZ não me chamar a atenção há décadas. Nossa, a gente vê assim um parâmetro bom, né? O Alexandre, porra, eu amo. E o Norberto, não. Foi bom relembrar alguns pontos desse arco, que acompanhei apenas no mangá. Continue assim. Continue a nadar. Eu não cheguei a nadar. Eu ia falar então. Isso, Jeff. Cara, siga tipo... o exemplo da Dori. Continue a nadar. É assim, cara, CDZ anime CDZ mangá é uma balança. Sabe a balança da armadura de Libra? Então, ela pende quase tudo. Eu acho que acaba acontecendo com muitos mangás, na verdade, né? Muitos animes, muitas adaptações. Principalmente quando a adaptação para o anime acaba tendo um sucesso maior, não sei no caso de CDZ se foi assim também, mas quando a adaptação do anime acaba tendo um sucesso maior do que o mangá. E acaba acontecendo ao contrário, as pessoas vão procurar o mangá porque conhecem o anime, né? Sim. A pessoa acompanha o mangá e depois vai atrás do anime. né? Então... Bom, uma coisa que eu posso dizer, o melhor filler de todos os tempos é o arco de Asgard, né? Cara, Asgard é muito bom. É, isso realmente. É. Isso é. Aí vieram com Sofgold e estragaram. Estragaram, senhor. É, assim, eu sou a fã de mitologia, então tudo que Kurumada faz, eu vou querer dar uma porrada na cabeça dele. Vocês sabem disso, vocês então, sabem sim, disso. Eu só vou defender o Kurumada citando a mesma coisa que eu falei no 138. O Kurumada, ele pegou toda a existência humana, mitológica, humana, mitológica, nórdica, pegou tudo, ele desconfigurou tudo e criou... Bateu no liquidificador. Exato. O e, tipo, tanto que ele nem chama de mitologia dele. É chamado de hipermito. É o hipermito. É isso que eu ia falar agora. Mas é exatamente isso. O Kurumada, ele faz uma coisa que é uma coisa tradicional, inclusive, de se fazer dentro da cultura japonesa. Pegar as coisas, trazer pra dentro do Japão, misturar, botar no liquidificador e regurgitar de uma forma diferente, tá? Então você... Regurgitar é a palavra correta nesse caso. Olha, olha só. CDZ é uma coisa, mas eu vou defender o Kurumada. Eu gosto do Kurumada. Não, é questão de... Não, eu também defendo o Kurumada. O Kurumada é ótimo desenhando o Seiya pugilista, o Seiya boqueiro, o Seiya ninja. E de novo... Eu vou te atropelar, pô. Vamos lá, né? É, mas eu Kurumada... Sara, lê que a próxima frase é onde eu quero me... Vai, Sara, tá, segue o restante segue do o comentário fio. Do Norberto, por favor. Mas realmente, abre aspas, né? Mas realmente o ponto alto foi a trollada do Nerd Master, que os deuses te deem paciência. Yeah! Porque se derem força, tadinho do Nerd Master. Olha, não é só o Jorge não, hein? O Jorge... Não, mas tem. Mas não, eu vou te contar um negócio. É preciso ser um cara muito safo pra ser um trollador que nem eu, tá? Não é pouca porcaria, não. É muita porcaria mesmo. High five, ok, agora vem o Thiago Ramos Melo. Acho que estou na onda do Nerd Master. Não vi a saga de Hades. Yes! Só vendo alguns episódios esporadicamente. Como assim? Não vi, mas é Schrödinger também? Apesar que ultimamente CDZ não me empolga pra eu assistir. Eu confesso que o Netflix tá me agradando até um pouco mais, é raro. Mas foi um cast interessante, mostrando que o Kurumada precisa ser estudado por historiadores. Pois ele vaga contos, mitos, tempo e tudo do gênero. Parabéns aos cavaleiros escolhidos e elevem seus cosmos ao máximo. Ai, cara, Kurumada é o símbolo da globalização, né? Porque cara, liquidificador. Ele disse assim, porra, eu vou fazer um indiano, loiro do olho azul. Então, ele tem um espanhol com nome de deus indiano. O Kurumada é daqueles liquidificadores de vídeo do YouTube que servem pra liquidificar. É, que liquidificador saindo. Que você acha que estava na minha cabeça quando eu falei? Cara, tipo, bom, velho, o Kurumada, ele é um ponto singular, cara. Eu já meio que aceitei. Depois que você lê umas três obras do Kurumada, você para assim e só aceita. Só vai. Vamos lá, Nerdmaster. Próximo episódio, lê os comentários, por não, favor. Não, eu quero ler Konosuba. Não, não, não, não, não. Eu quero ler. Vai, Nerdmaster. Lê. Passa pro Jeff. Lê. Passa pro Jeff. Eu quero ler Konosuba. Vai, Jeff, então. Eu leio... Desgrama. Animesphere 139, entrevista com Fran Briggs, Norberto Silva, um cast delicioso de se ouvir, adorei conhecer mais da Fran Briggs, numa verdadeira viagem no tempo, quando eu consumia avidamente tudo o que a Jumbo lançava, incluindo Mercenários e Dado Selvagem. A Fran deu a impressão... A Fran é realmente uma pessoa muito fofa. Isso aí. Muito fofa. Palavra de quem conhece. Vai, Jeff. A Fran deu a impressão de ser um doce de pessoa, refletindo isso na... Yeah. Refletindo vai, isso na entrevista, que teve um ar de bate-papo entre amigos de longa data. um ótimo cast e desejo do fundo do coração que a Fran obtenha sucesso absoluto em todos os seus futuros projetos. E, claro, a gente também. Deixo meus parabéns à equipe do Animesphere por mais essa excelente entrevista. Em especial para Jesus, que não pôde estar aqui hoje. É. Isso aí. Eu posso, assim como a Artemis disse, eu reitero a informação, a Fran é um doce de pessoa. Mas ela é mesmo. Ela é tudo aquilo que você viu no episódio e até um pouco mais. Ela é um doce de pessoa. Cara, se os ouvintes soubessem o que rola nos bastidores aqui dessas gravações, é que vocês não estão vendo a pauta nesse momento, ouvinte. Porque o Jorge tá num toque violento de pegar todas as vezes que a Animesphere não é escrito com as duas letras maiúsculas, o A e o S, ele tá pegando cada vez que essa palavra é escrita errada e corrigindo. Mas é um toque, cara. É um transtorno. Olha, eu não vou criticar o Jorge, porque eu também tenho uns toques fodidos, viu? Eu também. Eu tenho um toque fodido maior ainda, com pronúncia. Nerdmaster, se você tem os seus toques, não mexa com os meus. Vamos lá, próximo comentário. Próximo comentário ainda do... Eu acho que eu fui ofendido. Você acha? Foi mesmo. Continuando. Você tá sentindo uma leve... Nossa. Vai, Jeff. Thiago Ramos Melo, ainda sobre o mesmo episódio. Que bela conversa que vocês tiveram com a Fran, uma grande figura do nosso cenário de quadrinhos em terras brasileiras. Contando a sua grande trajetória de grandes obras que fez e participou. É uma pena que a realidade do nosso país em quesito de leitura e a diminuição do mercado editorial, ficando mais digital do que arriscar publicar algo físico e o risco iminente de não fazer sucesso, dão outra atmosfera. Esperamos que mudanças aconteçam e o acesso seja mais democrático. No mais, um cast maravilhoso e um bate-papo bem legal. Queremos parabenizar essa grande dupla por conseguir esse feito em nome de Kami-sama. Quero que na leitura desse comentário, a vossa santidade Álvaro abençoar todos os ouvintes para que 2020 seja repleto de alegria. Infelizmente vai ter que ser... Vai ficar na falta, vai ter meu que filho. Ser adicionado depois. Não, pede... tipo assim, abençoa. Aí eu vou ficar tipo assim, amém. Fala, Thiago, o comentador. Então, o senhor queria minha bênção? Então, esteja abençoado. Amém. Pode né? deixar, isso daí ô, eu, vou, Thiago, pedir, eu você, vou pedir pro Álvaro... Se valer, eu te dou um abençoado, tá? Fique bem abençoado pra você, tá? Eu vou falar com o Álvaro depois pra colocar essa entrada no episódio. Essa entrada divina. Que trabalho, cara, depois... Mas que trabalho, mas tá bom. Posso? Vai, Nerdmaster, brilha. Dá licença. Delici. Minha vez. Delici. Todo mundo em silêncio agora. Comentários. Eu só muto, Ele fala todo mundo em silêncio, eu só muto. Comentários do Animesphere 140 Konosuba. Animesphere. Parte 1. Ah, é? Vai. Que pena. Que pena. Então segue, temos aqui do nosso até agora vice-campeão Thiago Ramos Melo. No dia 2 de março, às 9 horas e 4 minutos da manhã. O cara é um desocupado mesmo para comentar às 9 da manhã, né? Mas foda-se. Assistir Konosuba é como você entrar neste mundo e aprender a se fuder. Eu completo a tua frase, não tem problema não, tá, meu amor? Em outro mundo. Adorei como eles abordam, de um modo bem engraçado, os isekais que andam imperando na indústria dos animes. Ou ainda imperam na indústria dos animes. É, tanto faz. Light novels e jogos. Todo mundo querendo ser levado a sério, mas a zoeira sempre é constante na história. Vale a pena assistir. Bem que poderiam trazer a novel pra cá. Eu também concordo. Acho. Concordo. Tá? Eu também acho. Acho muito mesmo. Outro que nos fez o comentário também no episódio 140 de Konosuba. De nada, inclusive, tá? Por Konosuba ter sido feito no Anime Sphere. Norberto Silva, o nosso até o momento campeão, no dia 3 de março, às 8h14. Eu reclamei do outro que fez às 9h. Imagina esse puto que me comenta às 8h. Ele devia estar. Como não dorme, ele não. Ele devia estar tá caminho do trabalho, cara. Eu concordo. Eita porra! Olha, tá, olha, né? eu confesso que às vezes eu fico ouvindo os cast quando eu vou para o meu trabalho. Atualmente estou de home office, não dá. Parabéns, então, você tá. Ouviu os episódios e não comentou. Parabéns, Sara. Eu não lembro de comentar. Eu senti um pouco de ironia, né? E um pouco de ressentimento nessa frase. Eu ouço no Spotify. Como é que eu vou comentar no Spotify, né? Porra? Como você vai comentar? Um pouquinho de ressentimento. Já ouviu falar que o seu celular tem um navegador? Você pode comentar no site. Olha, eu não uhum. vou me defender. Eu não vou me defender, não. É porque realmente eu ouço chegando no meu trabalho. Aí chegando no meu trabalho, eu pauso e vou trabalhar. E eu não lembro de comentar. É. Mas tudo Deixa bem. Deixa a menina em paz. Manda a bala, porra. Vai. Seguindo. Uma frase para este cast. Alguém segure o Nerdmaster! Não. Quê? Não. Nunca. A gente não vai me segurar o Nerdmaster. A gente tá feita? Não dá. Impossível. Somebody stop me. Never. Alguém me segure. Never. O nosso amigo estava on fire nesse capítulo. Deu pra perceber que ele realmente curte este anime. Culpa do Jorge. De nada, tá? De nada, não, eu te agradeço não, sempre seguir, por isso. É uma das poucas coisas boas que você já viu na minha Nossa vida. Senhora. A outra é a edição do Paranerdia. Vamos lá, segue. É, exatamente, eu não falei que era a única. E deu dó do Jorge que sofreu pacas com essa. Não, cara, eu acho que o Jorge sentiu. Acho que o Jorge sentiu o que um dos meus melhores amigos, Lucas, que me apresentou o Kamen Rider, sente hoje em dia. Ele olha assim pra mim e fala: Meu Deus, que monstro! Eu criei um Satanás! É o Satanás! É o cachorro! É o cão! Vem aqui, Satanás! O dia inteiro. Tá vendo? Ela posta a venda dela, ela posta os memes dela e a Kamen Rider. Tá vendo só, Sara? Você sabe o que eu passei nesse episódio. Segue em frente, Nerdmaster. Seguindo. Na verdade, quem sabe é o... Ah, tu adorou, vá se lascar. Tu não gostou do Cavaleiros por eu ter te trollado, mas no Konosuba tu gostou, vá se lascar. Você trollou foi todo mundo no Cavaleiros, né? Cara, eu nunca me senti mais orgulhoso. Sobre o anime em si, até parece bom, mas confesso que não me animei a conferir. Ah, dá um tempo, Norb, porra! Quem sabe um dia eu dou uma chance, mas só por causa do anime Sphere. Parabéns pelo cast pessoal. Norb, dá uma chance. Conforme a gente, inclusive, já comentou muito lá no grupo, tem muitas cenas peculiares nesse anime. Vamos dar uma chance pro Norberto, até porque ele tem todo o direito de estar errado de não ter assistido do Konosuba. Exatamente, ele tem todo o direito de estar errado. Mas é pouco esse direito, tá? Não abusa. Vamos lá, eu vou ler aqui os comentários do episódio Bardos do Infinito 8, Hagen de Merak, esse que contou com a presença... Por que será? Eu tô sentindo um pouco de nepotismo nessa história. Você que pediu pra ler Konosuba. Era pra você ler esse aqui. É, né? Deixa ele ler. Hipócrita sou eu, né? Você que pediu pra ler Konosuba, então aguenta agora. Tá, vamos fazer uma votação nesse império. Não vou fazer. Vamos lá. Vamos lá aqui. E, inclusive, episódio esse que contou com a participação da voz da Artemis. Primeiro... Comentário do Alto Lantes Mesquita, em 22 de janeiro, logo no começo da manhã. Mais conhecido como autor do conto. E mais conhecido também como 929. 929? Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que me foi oferecida e quero dizer que, sem qualquer chance de errar, eu digo que este foi uma das vezes que mais me emocionei ao acompanhar os meus trabalhos. Meu muito obrigado antecipadamente a toda a equipe inicia. Mas vamos ao trabalho em si. Sinceramente, muito melhor do que eu achei que poderia ficar. Eu confesso que, ouvindo a história de novo, senti certa vergonha de ter sido tão raso em descrições, repetir algumas coisas excessivamente, não ter sido mais direto e dinâmico no surgimento deste personagem, mas assim, narrado, essas falhas que me surgem à mente ouvindo este prestimoso trabalho quase que somem diante do quanto que ficou bom. Como disse no início, não achei que poderia ficar tão bom, estou realmente emocionado com o resultado final. O meu muito obrigado ao grupo e principalmente a você, Jorge, pela oportunidade oferecida e peço desculpas pelo texto tão ainda assim atrativo para ser apresentado aqui. Grande abraço a todos. Ficou feliz, Artemis? Esse foi o primeiro texto dele. Não, isso é como eu até ia comentar. Quando a gente tá escrevendo, né, isso, aí vem a professora falando, né? E a escritora também. Quando a gente está escrevendo, a gente tem uma visão da coisa. Quando a gente lê alto, a gente consegue ter uma outra visão do que a gente está escrevendo. Quando outra pessoa lê para você ouvir, você tem outra visão da coisa. Então, esse disparate que você sentiu pode ser arrumado rapidinho. Arruma uma pessoa para ler para você, arruma um beta reader, arruma um revisor, pede para alguém ler e revisar, e ser o crico da gramática, o crico da a pessoa crica da gramática, de coesão, de coerência, de tudo. Agora você entendeu quem? Não tem uma pessoa que possa ser essa beta para mim. Fecha o caderno, o computador, larga o que você escreveu durante uns 2-3 dias ou uma semana. Aí depois você volta e lê como você não fosse você que tivesse escrito. Lê. Não mexe em nada. Funciona, lê. Você vai. Agora você entendeu, Aldo, quem eu trouxe para poder me ajudar a fazer a revisão do texto antes de mandar para o episódio, né? Muito obrigado. Eu tenho um comentário a fazer sobre o comentário do Aldo. Oh, que bonitinho! Vamos lá, próximo comentário desse mesmo episódio, do Norberto Silva, no mesmo dia... É o campeão! No mesmo dia, alguns minutos mais tarde. Também conhecido como 9:51. Quando li pela primeira vez essa aventura do meu bom amigo Lantes, eu vi todo o potencial que ele iniciava ali. Um personagem épico, mas dizer o mínimo, também criando também um cenário de toda uma mitologia que só tende a crescer e se expandir. O trabalho do Jorge e da equipe do Animesphere ficou muito bom. Deu pra entrar ainda mais no clima do universo do Hagen. Mais um ótimo trabalho do Bardos. Ansioso pelo próximo. Muito obrigado, Norberto. Bom, próximo comentário aqui. Do Rodrigo Pereira, mais conhecido como administrador do Mindstorm. No dia 23 de janeiro, às 3:23 da tarde. Feliz, né, Dimas? Em primeiro lugar, como um dos administradores do Mindstorm, gostaria também de agradecer a sua atenção em relação aos nossos Fictors e também ao seu trabalho. O Lantes é realmente um ótimo escritor, tem trabalhos excelentes e merece toda a divulgação. Eu ainda não havia lido esse texto dele e seu áudio veio muito a calhar para que eu pudesse tomar conhecimento de toda a profundidade dos personagens expostos nessa obra. Isso porque o próprio autor disse que era raso. Vamos lá. Realmente dá vontade de ler mais sobre as aventuras do herói apresentado, Hagen de Merak. Ninguém viu a referência de Cavaleiros aí, né? Vamos lá. Ninguém! Cara, eu confesso, eu vi aqui, Hagen de Merak, é uma Asgard, porra. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei o texto na mão. Espero que num futuro próximo tenhamos mais trabalhos dentro do Mindstorm merecedores desse destaque. Vida longa ao Bardo do Infinito. E acaba de ganhar mais um ouvinte. Com certeza farei download e ouvir os outros casts já postados. Grande abraço e mais uma vez obrigado em nome de toda a família Mindstorm, ao qual eu faço parte com Esquadrão Mítico Tupangers. Agora, Sara. Yo. Eu vou pedir pra você ler aqui o e-mail relacionado ao episódio 137 de Goblin Slayer, por favor. Nossa, um e-mail! Mamma mia! É um e-mail! Anime Sphere 137 é um e-mail de Goblin Slayer. O nome da pessoa, Tomate. Esse é o apelido dele. Você vai ver aqui o nome dele. É o Guilherme. Tomate. É o Guilherme. Foi mandado no dia 18 de janeiro, às 9h15 da manhã. Cara, você foi maravilhoso. Ele manda... Não, se mandar comentário às 9 da manhã já é... Imagina, olha, não vou... Olha, eu não vou ocupar e-mail. 9h15 da manhã eu estou mandando e-mail para os líderes Roy, com quem eu trabalho lá no meu trabalho. Às 9h15 da manhã. Mas você tá mandando e-mail corporativo, caralho. Né? Meu, a pessoa pode ter escrito e-mail de madrugada e depois só mandado de manhã, depois que acordou, velho. Para de ser chato. Ok. É chato. Boa tarde, equipe Anime Sphere. Vamos apresentar... Boa tarde, Tomate. Vamos à apresentação básica. Meu nome é Guilherme Nogueira de Almeida. D com ponto abreviado. É da Almeida. É referência ao Almeida. Ou é um Dom Almeida? É referência ao Almeida. Acho que é D. Ele colocou D ponto Almeida. Sim, mas a referência é One Piece mesmo. Formado em educação física e fisioterapia, líder do ginásio de pedra em torneios de 2014 de Pokémon White 2, policial militar, pai de Anthony Kal-El de Almeida, nascido em 5 de maio, mesma data de Monkey D. Luffy. Essa pessoa deve gostar muito de One Piece, né? Não! Eu estou tentando... Prossiga, siga o fio, Sarah, porque... Fã de animes e cultura pop, eclético, antigo colaborador da Animesphere, maior colecionador de mangás e HQs da minha cidade, corredor de rua amador, signo de peixes, Dungeons Master aposentado, a não ser que apareça alguma aventura, sonista e nintendista, jogador atualmente de Final Fantasy XV, nossa, enquanto não chega One Piece Pirate Warriors 4. Vai. Ó, lê a próxima frase e depois eu preciso fazer um comentário. A minha esposa, favor, acabou de ler aqui minha introdução e brigou que eu não citei ela. KKKKK. Essa foi a senhora dona Madame Ellen Raffaele, que é a esposa do excelentíssimo senhor Guilherme. Os senhores ouvintes, agora prestem bastante atenção, porque ele não comentou nada da depois dona Ellen Raffaele. Ele falou do filho, que é muito bom. Não, depois disso tudo, isso é o que ele chama de apresentação básica, tá? É tão básica, mas tão básica que ele vai repetir essa mesma merda nos próximos 3 e-mails dele, tá? E a gente vai pular essa parte nas próximas leituras, tá? Isso por me favor, faz cara. Lembrar, eu sou o rei. Tudo. Tá. Aí vem ele aqui embaixo. Marido da fantástica e animada Ellie Raffaele, rainha de meu castelo. Nossa, você tentou se ajustar. Depois da porrada, cara. Né? Depois da porrada, ela é a rainha do meu castelo, né, vagabundo? Como já sabem, não consigo acompanhar tudo o que gosto. Infelizmente, o tempo é sempre... Orra! Infelizmente, o tempo sempre é... Desculpa, dislexia rápida. Infelizmente, o tempo sempre é curto para tudo que nos é apresentado. Diariamente pelos meios culturais. Como há tempos quero começar a ler o mangá de Goblin Slayer, tirei um treino de corrida para ouvir sobre esse tema. Nossa, você me ouviu muito surtada, cara. O episódio foi excelente, me fez sair da fase estática e acessar os devidos sites de scan. Pois apesar de ter visto muitos animes quando mais novo, no internet KBPS e aqui os RMVB, hoje é mais prático para mim ler. Mim não é nada, Tarzan! Nossa! Ele colocou aqui pra mim ler, senhora. Não fui não, eu. Além do mim, que já doeu na vista, pegar arquivo KBPS e RMVB denota tanta idade. Olha, certeza. Quando eu via Naruto RMVB assim, eu falava, nossa. Velho, reconhece dia... velho, tá? Manda bala. Né? Tá? Não, o dia que eu vi a VI, eu não tô falando que eu sou novo. Ah, oh! Nossa. Ô, juntar todo mundo aqui, a gente brinca de 30, né? Ainda estou no capítulo 10, porém não deixo de comentar. É viscerante, pesado, adulto. Eu não vou discordar. O próprio personagem se compara aos Goblins em determinado momento, pois é movido por seus instintos mais selvagens. E a motivação dos Goblins, por mais pesada e incômoda que seja, tem uma lógica compreensível para aquele mundo. Nossa, eu quero abraçar ele. Eles são movidos pelo prazer, pelo instinto animal. Ele é casado, com Sarah. Com muito respeito, a senhora L. Rafaeli, até porque do que ele gosta, também gosta. Então, tá bom? Let's do it. Peraí que eu até me perdi na piada. Fiz a piada. E a motivação dos goblins, por mais pesada e incômoda que seja, tem uma lógica compreensiva para aquele mundo. Eles são movidos pelo prazer, pelo instinto animal, porém não devem esquecer que isso também já ocorreu no nosso mundo. Durante todas as guerras houveram muitos casos de estupro que são esquecidos pela sociedade. Eita, ocorreu? Mas claro. Mas tem gente que lembra. Que houveram. Não, que houveram ocorreu. Ocorreu. Ocorreu, óbvio que ocorreu. Ah, tá. Entendi, é, você tava corrigindo. Não, não ocorreu, não acabou. Acontece ainda. A maneira que os goblins são subestimados interfere diretamente no enredo, fazendo que se multipliquem, feito praga, ganhando cada vez mais força em horda. Nossa, eu gostei do fato que ele colocou horda em caixa alta, né? To the horde! To the horde! Vai, segue. Eu sou a Ali, tá? Desculpa. É, eu prefiro a aliança também. Velho, eu jogo na horda. Eu nunca joguei da horda. E porque eu gosto de elfo sangrento, porque por mim eu tava lá na aliança. Gosto de histórias que... Peraí. Ah, tá. Gosto de histórias que me impactam e surpreendem. Talvez por isso seja tão fã de Gantz. Tem lógica, né? Seria surpreendente se o personagem descobrisse uma goblin boa, que não existe nesse universo, e abrisse um orfanato de goblins. Oi? Não. É? Que errado. Ele ia virar uma... Agora, eu preciso perguntar uma coisa. É boa no sentido personalidade ou aparência física? Eu acho que... A resposta tá em seguida. Segue a Sarah. Segue o fio. Ok. Não, o bom é que, tipo, vai criar um orfanato. Eu imaginei o goblin ser tipo Anakin, sabe? Tipo assim. Vai, Sara, a explicação tá logo em seguida. Ok, admito, viajei agora. Viu? Enfim, GS é raso no início, como Sir Sara comentou. Aperto sua mão com muito obrigado. No quesito Goblin, matar, próximo. Porém, acredito que o anime pode se aprofundar muito e se tornar muito maior. Cara, eu tô muito feliz que ele colocou Sir Sara correto, velho. Normalmente o povo escreve errado, escreve tudo junto, eu tô muito feliz. Pois é, a pessoa que assistiu... Provavelmente ele assistiu o anime de origem do Sir Sara, né? Vamos lá. Hã? Não. Em relação a não, é reencarnação de Netero ou eu só percebi a semelhança? Grande abraço a todos. Atencialmente, Guilherme. Alguém sabe o que é Netero? Ou Netero? É o do Hunter x Hunter. É aquela formiga do Hunter. É a formiga, não é? Não, é o chefe dos caçadores. Eu acho que é o rei. É o chefe dos caçadores. Ah, é aquele chefe... de barbinha branca. É o chefe dos caçadores. É. Acho que é. Tá. Se é de Hunter x Hunter, eu perdi a referência porque, né? Eu não assisti Hunter x Hunter ainda. Não, aí você falou de ter visto Sir Sara. Tipo, eu não sei, eu não acho que ele tenha visto algo com o meu nome, mas ele escreveu certo, isso me deixou feliz, contente. Ok. Tá bom. Seguindo! Sou isso, eu! Por favor, Nerdmaster, era o que eu ia falar. Vai. Então, o próximo e-mail também do Tomate pula, Anime Spirit. Pula, né? Não, o final ali ele acrescenta. É One Piece Spirits Warriors 4 e Fairy Tail RPG. Tá, deixa eu terminar, obrigado. Então, o Anime Spirit 138, Cavaleiros do Zodíaco, Arco de Hades, novamente o nosso querido Tomate, no dia 9 de fevereiro, às 19 horas e 11 minutos. Boa tarde, equipe do Anime Sphere. Boa tarde, Tomate. Vamos à apresentação básica. Não. Obrigado. Obrigado por ter feito um Ctrl-X. Não Ctrl-C, Ctrl-V. Eu só quero deixar uma coisa informada só, tá? Ele repetiu aquela lenga-lenga toda do Nogueira de Almeida e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E não falou da L. Rafaeli de novo. É. Tá? Então, da L. Rafaeli, ele só fez a inclusão ali do Fairy Tail RPG e... Não, não tenho esposa. Bate nele, pode bater. Pega. Bate nele, dona Eli Rafaeli. Pode sentar porrada nele de novo. Que pega o rolo de macarrão. Que... Pega, mano, o rolo de macarrão. Que bando de isqueirinho que eu trouxe pra esse podcast, hein? Vamos lá. Vamos lá. Muito nostálgico este episódio. Lembro como fiquei excitado com os novos episódios de CDZ na época, que não terminava em Poseidon. O acesso ao material não era fácil. O formato era em ponto AVI, muito pesado para o padrão da época. O RMVB, as crianças de hoje não saberão o que é assistir na mega qualidade de 480p. Pixelado! É. Sabem se assistir alguns vídeos que no YouTube. Merda! Ô, coitado! Que merda, hein? Parecia uma eternidade a continuação no Inferno e nos Elísios. Ainda mais que você aguardava a mesma qualidade dos OVAs. Ele fala isso de propósito. Reclama, Jorge. Ele fala, ele deu até ênfase, cara. Você não sentiu. Vai, Nerd Massa. Larga de pé no saco e manda o resto da mensagem. Viu que hoje eu tô com mas pouca paciência, né? Ai, tu quer que eu continue? Então cala a boca, porra. É, só que hoje eu tô com pouca paciência, então manda bala. Então cala a boca! Cacete. Mas gostaria de explicar o conceito dos mil dias de luta. Como fã da DC, tenho a explicação do conceito da força da aceleração. Porém, buscarei algo mais antigo para explicar esse conceito. Irei apelar para a edição do Pato Donald da Disney, onde ele deliberadamente toma um produto químico produzido pelo professor Pardal e ganha superpoderes. Não, não é o Super Cara, Pato. Eu tô... Somente que o Super Pato não tem superpoderes. Eu tô muito chocada que ele se baseou no Pato Donald, cara. Eu imaginava tudo, menos isso. Né? Sabe que mas com os poderes, ele quer mostrar para os seus sobrinhos, Guinho, Zezinho e Luizinho, que pode ser um herói como aqueles que eles conheciam. Na tentativa de mostrar um dos poderes, a super velocidade, ele sai correndo com o objetivo de dar a volta ao mundo e sair nas costas dos sobrinhos. Isso pega tão mal fora do contexto. Nossa, tudo. Segue, Nerd Master. Né? Porém, enquanto ele corre, ele percebe que para ele tudo está parado. O mesmo que para os sobrinhos tenham passado um segundo, para ele será a sensação de anos para dar esta volta ao mundo. Não é assim que funciona a supervelocidade não, tá? Mas vamos lá, seguindo. Esse conceito de que tudo à sua volta congela pela supervelocidade pode ser perfeitamente aplicado ao conceito dos mil dias de luta, pois para os cavaleiros teriam realmente se passado os fatídicos mil dias em velocidade da luz, enquanto para quem está de fora foram meros segundos. Informou o Instituto Datafoda-se. Então, continuando. Aí a cabeça da pessoa que se usa magia começa a funcionar, né? Sabe o paradoxo? Né? Então, a cabeça da pessoa que usa magia de verdade sabe, começa a funcionar. Não é bem assim. Se alguém jogou mago à ascensão, se tiver paradoxo, vai dar merda. Então, segue, Nerdmaster. Muita. Vai em relação aos novos cavaleiros... Realmente fica um nó na garganta e falta de sangue nessa versão. Não me incomodou o Shun ser mulher. Aí ele passou da saga de Hades pros Cavaleiros da Netflix, caso você não tenha percebido. Foi meio estranho. Ele no meio da conversa passou de pau pra cavalo. Se ele tivesse falado Milo mulher, ele teria pulado pro Legend. Né? Em um mundo politicamente correto, a ideia de um personagem afeminado, mesmo sendo hétero, não atrai a atenção dos investidores. A ideia de colocar uma mulher abriu Ralma, Sara, calma. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Foi a Artemis que está tendo. Calma, Artemis, calma. Ela quase é um salvão aqui agora. Calma. A ideia de colocar uma mulher abriu realmente a possibilidade das mulheres se encontrarem em um dos personagens principais. Calma. E não somente na figura de amazonas que são obrigadas a amarem aqueles que as derrotam e uma deusa que necessita ser constantemente salva. Até mesmo a Miro de Escorpião da Fantástica, sim, eu gostei. A animação foi uma grata surpresa. Tá, Artemis, de estilo veneno. Não é necessariamente de estilo veneno. Eu acho que acontece... Eu tenho algumas coisas para pontuar nessa sua fala. A primeira de todas, o que eu acho que foi uma jogada completamente errônea do pessoal que fez o review, refez a obra, né? O reboot. Fez o reboot, muito obrigada. Porque é o seguinte, você colocar você trocar o gênero de um personagem que já fugia de estereótipo, né? Da masculinidade tóxica, porque você tem no Shun, pra mim, eu que não sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu conheço aquilo que eu assisti na que passava na TV Manchete, olha só, estou defendendo, mais estou uma vendo, né? Mais uma que entregou a idade nesse episódio, vamos entreguei, lá. Entreguei, tô nem aí. Eu quando assistia na época da Manchete, então é isso que tem na minha cabeça. A época que eu trabalhei na JBC, que eu tava fazendo Lost Canvas, tá? Abraço, então, Marcelo Del Greco. O que eu tenho de referência são essas coisas e a parte de pesquisa. Só, eu não sou uma fã de Cavaleiro do Zodíaco. Mas, pra mim, o Shun é o cavaleiro mais forte. O cara virou Hades. O próprio Wiki fala. Hades, entendeu? Então, assim, pra mim, o Shun, ele é o cavaleiro mais forte. E você tem um cavaleiro mais forte que foge do estereótipo masculino super, sou super foda, entendeu? Um masculino tóxico, né? É uma coisa muito melhor do que colocar esse personagem como mulher. Por que não aumentar o screen time da Marin? Por que não aumentar o screen time da China? Que são duas guerreiras fodásticas que, tipo... Ou mesmo a Saori, pô. Eu chegar a Saori, né? Infelizmente, se mexer demais na Saori, estragaria se a Saori se tornasse algo muito independente, tipo a Sasha. Não, então não, mexer não. Com a Marin, com a Shayna, daria mais certo. Inclusive, só posso te, posso, não, posso só, dizer não, que não, eles não, mexeram não. De maneira bem legal... Isso eu posso até elogiar o que eles fizeram na animação de A Lenda do Santuário. Que assim, foi uma das poucas boas que essa animação em CG trouxe, foi a Saori um pouco mais independente. E não, isso sim, eu gostei. Ali foi bom, porque... Eu não acho que é o lance de fazer a Saori independente. Não é, a questão não é isso, é dar screen time pra ela e tirar aquele lance exatamente isso. Sim, exato. O Jorge, ele falou exatamente esse ponto. No Legend of Sanctuary, tem pontos e tem pontos dele. Eu também gosto de Legend of Sanctuary. Eu adoro a Milo ali. Só que, tipo, ali eles literalmente pegaram o CDZ, desconstruíram o CDZ inteiro e recriaram em cima de possibilidades mais atuais. O e que mesmo deixou assim, a Saori realmente independente. Ela ficou literalmente... out of character, e se recriou dentro, infelizmente, do universo do reboot da Netflix. Eles mantiveram muitas coisas do clássico, então mantendo essas coisas do clássico, mantiveram ela realmente um pouco mais dependente. Por isso então, que eu não critico eu essa parte. Eu só vou dizer uma coisa, a parte que eu mais gostei do Cavaleiros... foi a tampa do bueiro. Deixa eu só fechar meu raciocínio. Fecha aí, Artemis. Então, esse é o lance, que é o seguinte. Você tem um personagem que você não é é diferente do estereótipo da masculinidade tóxica, que é um homem que ele é completamente diferente. Entendeu? E sendo apresentado como um dos mais fortes cavaleiros, você quebra uma série de padrões da sociedade machista que a gente já vive, muito mais do que você colocar esse aí como uma personagem mulher. Isso é literalmente, esse é o meu ver, é um serviço porco, foi um serviço porco e muito mal feito, justificado de estamos andando com os tempos. Não estão andando coisa com os tempos porra nenhuma. Porque se eles estivessem andando com os tempos, eles tinham deixado o Shun do jeito que ele era, justamente para poder enfrentar essa masculinidade tóxica. Infelizmente, eles foram pro caminho de vamos agradar todo mundo e fizeram, foi muita merda. Não, acabou que chegou na segunda temporada e a gente meio que só aceitou, sabe? Eu não acho que, inclusive, que eles foram pro caminho de vamos agradar todo mundo, vamos fazer a coisa que parece mais fácil. É. Entendeu? Uma porque, coisa... olha, eu vou aproveitar e dar uma aprofundada maior no Shun. Tipo, cara, o Kurumada, ele sempre gostou de tratar personagens que puxam androginia, que puxam o metrosexualismo. Afrodite de peixes e Niste de lagarto de estão peixe, aí. Tá, tipo assim, o que é metrosexual? O primeiro maluco de prata. Na, então, metrosexual é quando o homem, foi o que eu falei. É quando o homem é muito vaidoso. A gente, é que nem o Jorge e o Ned Massa tá falando. O Niste de lagarto e Afrodite de peixes. Tanto que a alcunha do Afrodite é o mais belo cavaleiro dos 88 cavaleiros de Atena. Sabe? Menina! E, tipo, o Kurumada ele sempre gostou de trabalhar esse tipo de coisa. Eu sempre gostei. Padrões, de... né? Exato. Cara, você pega todas as obras do. Não, não vou falar todas, não, porque não é todas, mas todas Sarah. As obras de longa duração Sarah. Do Kurumada tem um personagem que é andrógeno. E isso Sarah. É muito comum no Japão. Sarah, peraí. Eu só quero fazer dois comentários e a gente vai seguir a leitura aqui de e-mail, senão a gente vai se estender demais. Primeiro, é a prova de que o Shun é o cavaleiro mais forte entre os cinco de bronze foi a armadura de ouro que ele assumiu no, final, no, ar, no, arco, de, no arco de Hades. Concordo. Foi de virgem. Concordo. Segundo, se vocês levarem a deusa Atena da mitologia... Ela não é nenhuma donzelinha em perigo, muito pelo contrário, já deu cacete em muita gente grande. Cara, a deusa Atena do Canvas é muito mais embasada nesse fator que é a Sasha do que a Saori. A Saori, infelizmente, ela foi criada como uma donzelinha que do nada só chegou a... Então, filha, tu é a deusa Atena! Ah! Pois então, então agora... Se a gente for entrar na... Um dia a gente pode entrar no... E aí a gente vai. Aí a gente vai ter um pano pra manga. É, quando a gente fizer um episódio de Lost Canvas, aí vocês podem destilar o que vocês quiserem. Mas agora segue com a leitura, Sara. Eu vou te dar o cacete, não é ela que tá. Ah, então manda bala, Nerdmaster. Vai. Eita, besta. Ah. A Sara, só porque mandou bem pra caralho no contra-argumento dela, tá achando que é ela que vai ler. Manda besta. Bola, manda logo, então. Bom, segue o fio, não segue o fio. Somos donos dos personagens. Acho que nem o Kurumada é. Pra ficar criticando e brigando se fulano ou ciclano nunca deveriam mudar de gênero. O importante é manter a essência e isso sim nunca deve ser mudado. Irei dar mais uma chance, irei assistir a dois temporadas. Ele não escreveu segunda, escreveu dois temporadas. Entendo que as mudanças seguem padrões. Ah, pronto, agora você vai falar de acordo com o tempo. Vai, Nerdmaster. Da sociedade que mudaram, eu tô lendo, que mudaram, isso é reflexo na cultura como um todo. Não é ruim, só é diferente. Ai, segue. E serei criticado, e muito, principalmente pela gramática, mas não posso perder a piada, nem eu. Como comentaram no cast, o Ikki de mulher no lugar do Shun seria realmente fodona. Porém, seria imbatível durante a TPM. Badush. Ou ele tava procurando aqui, né? Ele tava querendo, né? Ai, ai. Pronto, serei massacrado, kkk. Não, você foi massacrado no negócio lá de cima, meu filho. Aqui, aqui a gente já não vou falar mais nada, não vou falar mais nada. Na verdade, porque a gente tem tempo pra poder gravar, na verdade. Jorge, vamos seguir o fio. Se eu fosse falar, vou falar aqui. E agora a frase principal desse meio, dá licença, minha chance de brilhar. E Nerd Master, plot twist total! Yeah! Caiu a ficha que tu não sabia nada no assunto. Jura? Explicou muitas passagens tuas no áudio, igual Bruce Willis no Sexto Sentido. É mais ou menos. Mais ou menos por aí. Grande abraço, atenciosamente, Guilherme Otomate. Vamos lá. Próxima leitura, quem vai fazer sou eu. No episódio 139 de Cosplay... Ele também mandou um e-mail pra gente no dia 9 de fevereiro, às 13 para 7 da noite. Tá bom, ok. Ele tava bem animado dia 9, né? Boa tarde, equipe do Animesphere. Vamos à apresentação básica. E sim, eu não vou cortar. Ah, não! Ah, pula essa porra, Jorge. Porra. Eu sou o Rony dessa bagaça. Ele vai falar a mesma coisa, velho. Vai, cortando essa bosta logo pro final. Basta saber que ele, de novo, não falou da Ellen Rafael, tá? Tá, o assunto cosplay sempre me chamou a atenção. E o meu primeiro contato também foi pelas páginas e revistas como Animax, Animex, entre outras. Olha a idade! Pelas páginas. Master, agora sou eu que tô lendo. Cala a boca. Desculpa. Até hoje tive a oportunidade de participar apenas de dois eventos de animes. Um em Blumenau, Santa Catarina, no ano de 2009, quando eu estava no curso de Sargentos do Exército Brasileiro. A segunda vez... Olha, sargento cosplay. Pera, deixa eu contar uma coisa sobre isso. Realmente é normal algumas escolas serem fechadas para evento, mas elas também terem algum contexto com o governo e terem que estar fazendo algum tipo de concurso. Já aconteceu de eventos aqui em Goiânia também ter isso. Tipo, o povo lá, super atacão, e tava o pessoal fazendo concurso para subir de posto. Pois é. E a segunda vez no ano de 2014, ou 2015, na cidade de Londrina, Paraná. Eu comprei um Umbreon de pelúcia e uma Pokébola. Acho que foi o meu único cosplay até hoje. Bom, ele não falou qual foi o cosplay. Pokébola e Umbreon, mata. Aí a gente comprou um Umbreon de pelúcia e uma Pokébola. Ele fez um cosplay de treinador Pokémon. Então, vamos... Então, peraí. De treinador Pokémon pelado. Peraí. Ele não falou sobre o que foi o cosplay. Porque se a gente levar em consideração o sentido, sim, pode ser um treinador Pokémon. Mas aí entra a pergunta. Ele comprou um Umbreon de pelúcia e uma Pokébola. Há a possibilidade dele também ter feito cosplay de Umbreon ou de Pokébola? Não, eu só espero muito que ele tenha feito de Pokébola. O Jorge conseguiu bugar a situação. Vamos lá. Tá certo que em 2010 venci a categoria Melhor Fantasia de Grupo vestido em uma festa vestido como um dos Village People e subimos no palco pra dançar o YMCA. Agora resta saber qual deles. É o mínimo. É o mínimo que se espera de alguém vestido de Village People. Né? Não, agora vem a pontuação. Imagina subindo pra dançar o WMCA e começar a tocar a música de Ishizoku Rivers. Quem entendeu, entendeu. Deixa pra lá, vai. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, procura. E o pior é que agora eu tô vendo uma imagem do... um sargento do exército vestido de Pokébola. Oh, não. Não, eu acho que tem que ser a Blue Oyster. É Blue Oyster, não era? Blue Oyster, não. Parará, tatará. Vamos continuar aqui a leitura. Parará. Olha, ele é policial. Ele pode ter feito cosplay do Morante policial motoqueiro. Pera aí. Não, no Village People, ele foi o policial. Pera aí. Meu sonho é poder fazer cosplay de Gantz. Cheguei a pesquisar preços no AliExpress e até mesmo numa loja de produtos fetichistas conhecida como Catfish. Com produtos de látex. Gosta! Com produtos de látex para dominatrix e sadomaso. Eu adoro a sinceridade dele e quanto ele é aberto em falar isso. Blue Oyster. O que foi difícil explicar depois para quem viu e quem... para quem viu eu vendo a referida homepage. É realmente muito bom. Poxa, eu tô aqui vendo esse site. Existe... aqui. Meu filho, não. Eu quero fazer cosplay. Você não sentiu, meu filho. Existe aba anônima, cara. Olha, também existe pessoas que podem fazer importação para você. Meu nome é Sara. Pode procurar no Facebook. Ei, jabá. E agora a música do Blue Oyster não sai da minha casa. Vamos lá. Hoje quero poder levar meu filho a este mundo. Quem sabe como Naruto e Minato. Pra quem não sabe, Minato é o quarto Hokage, pai do Naruto. E o Naruto é o pai do Eu espero sinceramente que o filho dele seja o Naruto e o Minato, que se for o contrário vai ser muito estranho. É uma ideia que não sai da cabeça. Agora, Guilherme, momento déjà vu aqui, dá licença. Minato, não, cara. Ninguém vai reconhecer o Minato. Vai de Jiraiya, maluco. Não, Jiraiya, melhor. Melhor. Apresenta Bleach para o seu filho. E deixa os 13 capitães guiarem a vida dele. Gostei. Me bate aí. Seguindo aqui, tá. Parabéns a Kiki e a Sir Sarah. Que continua. Engraçado, dessa vez ele escreveu errado, né? Que continuem a inspirar muitos cosplayers pelo Brasil afora. Em relação à polêmica dos cosplayers sexys, não é exclusividade do brasileiro o fator assédio. Por motivos diferentes, ele é muito destacado no Japão. Enquanto aqui o que chama atenção é a figura feminina independente do personagem, no Japão é a figura da personagem materializada em cosplay que desperta os desejos latentes dos observadores. Porém, em nenhuma das situações justifica as atitudes desrespeitosas que ocorrem. Grande abraço, okay. Atenciosamente. Aí vem meu comentário. Veja bem. Quero fazer uma pontuação sobre isso aí. Tipo, lá no Japão, é cultural deles terem realmente cosplayers voltadas a isso. Muito respeito. O que eu vou pegar de exemplo sobre esse ponto, que eu até fiz a brincadeira assim, ó. Soco Rivers, mais conhecido como anime Rível de Puteiro. Difundiu o anime, teve uma cosplayer que se vestiu, personagem que é uma das elfas, que recebe uns personagens, em um puteiro de elfa. Então, uma grande atenção. E teve um grande respeito também da parte do pessoal. Lá no Japão eles têm uma grande liberdade para isso. Porém, fora do Japão, não vou dizer que o Japão é imune. Com certeza deve acontecer desrespeito também. Só que lá já é algo mais difundido, um pouco mais enraizado. Já fora, acontece o que foi citado no casting específico. Falta de respeito, afim, etc. É só mesmo para pontuar a observação que ele fez sobre o Japão. Ok, agora vamos para os comentários do CastBox, onde eu vou pedir para o Jeff ler os comentários feitos no podcast como um todo. Então, é o comentário, né, do Guilherme Billy, que falou que foi top demais o podcast como um todo. O Elder Terra, o Pensador Louco, no dia 3/4/2019. Amo esse homem. Simplesmente o melhor podcast de animes e cultura japonesa de todos os tempos. É nóis, Elder. Aí tem um tal de Nerdmaster aí, não conheço. Ah, tem eu? Tenho muito orgulho de fazer parte da família Animesphere. Jorge, além de um excelente host e editor, é um grande amigo. Nossa, nem parece fofuras, que você está falando. Eu quero deixar um comentário aqui. Deixar uma coisa especificada aqui, que esse comentário foi feito em 18/4/2019, ou seja, tem mais de ano que esse comentário foi feito e algumas coisas mudaram nessa informação, tá? O Jorge continua sendo um excelente host e editor, continua sendo um grande amigo, mas o meu respeito por ele diminuiu um pouco. Né, pra variar. Animesphere 119, Peraí, Jeff. Acabou. Agora o próximo a ler aqui é o Nerdmaster. Vou pedir pra ele ler os comentários dos próximos 3 episódios, porque são todos comentários pequenininhos. Tá, desculpe. E porque tem um pouco de nepotismo nesses comentários. Na verdade, também, eu tô querendo fazer um Inception de comentário. É um Inception de comentário, exatamente. E é um Inception de déjà vu de comentário. Um tal de Alexandre Nerdmaster, pessoa de boa figura, nobre caráter, no dia 18/4/19, eu comentei tudo no mesmo dia, eu sou um cara comentador, eu comento assim de comentado, sabe? Ele no Animesphere 119, especial de 4 anos do Animesphere, disse o seguinte: episódio excelente, meus parabéns em especial ao Narazumo no Flamengo. E dessa vez eu falei sem parar. Muito bem. Que foi muito bem interpretado pelo cara que escreveu o próprio comentário. Está falando agora dele mesmo. Humildade. Exatamente. Então, daqui é tamanho. Aí a gente tem aqui Inception do comentário e Inception de humildade, de falta de humildade. Vamos lá. Próximo comentário, por favor. A humildade é manga de colete, vai se lá. Anime Fairy 122 Digimon Adventure. Esperei também gravar isso daí. Novamente, o Alexandre Nerdmaster, cidadão de boa índole, nobre caráter e grande coração. Só que dessa vez ele fez o comentário no dia 31 de março de 2019, exatamente um ano atrás. E datei a leitura, foda-se. Esse, ô Jorge, tira o porra do mouse de cima do comentário, caralho, que eu não consigo segue, ler. Maldito. Segue como com você clicando no meio do comentário, Digrama? Anda logo que eu já tirei, porra. Excelente episódio, mas o que aconteceu com o meu áudio? Parece que eu sou a drag queen, só parece. É culpa de super drag. No áudio, há controvérsias. Então. Isso daí foi relacionado ao áudio original, que teve uns problemas na hora da gravação e eu tive que me virar com a edição. Então, infelizmente, ficou meio zoado o áudio dele, mas nada que tivesse problemas com a parte de você entender o que ele estava dizendo, certo? Manda nada você. Que fuja muito da realidade. Vai. Cala a boca, Jeff. Anime Sphere 124, Boku no Rio Academia, parte 1. Também outro episódio que eu adorei participar. Ricardo Souza, no dia 20/8/2019, diz o seguinte: ótimo EP, só que o som ficou meio cortado em algumas partes. Graças ao Discord, isso daí a gente está corrigindo aos poucos. Muito bem. De novo, Ricardo Souza, no mesmo episódio, só que no dia 28/9/2019, esqueci de falar, quem me indicou o podcast foi o Jeff Guimarães. Oh, Jeff Guimarães, lá do Tenistas incrível, e Ação, um grande abraço e obrigado pela indicação, mano. Eu vou ler o próximo só porque eu sou cretino. Vai. Mesmo. Anime Sphere 129 de cosplay, porque quem falou esse fui eu de novo. Ah, Alexandre, dia 23/9/2019. Na minha opinião, faltou um tipo muito importante de cosplay, o cosplay. E eu posso dizer pra você... Não é a mesma coisa... Cala a boca, deixa eu terminar de ler o comentário. Xinga. Não é a mesma coisa que cosplay de armário, pois o objetivo é a conquista! Isso tá fazendo parte do comentário, tá? Eu não tô zoando, não. Fazer um cosplay reconhecível gastando o mínimo possível, como o famoso surfista prateado de papel alumínio. Motoqueiro fantasma de lençol e capacete. Bom, primeiro de tudo, no episódio de cosplay, sim, teve cospobre. Eu tenho testemunhas aqui que eu falei do cospobre, não foi mesmo, Sara? Sim, e eu acho que eu cheguei até a falar do motoqueiro fantasma. Pois é, você falou do motoqueiro fantasma, eu lembro bem. Inclusive, eu falei do yoga de toalha. Nossa, sim. Ai. E, por fim... Tá bom, me desculpe. A zoeira do objetivo é a conquista. A zoeira foi feita no comentário e só foi simplesmente interpretada pelo próprio comentarista, né? Não dá pra falar do objetivo sem ser a conquista. Né? Ah. Vamos lá. E aí eu vou ficar com os últimos comentários aqui. Primeiro, no episódio 138 de Cavaleiros do Zodíaco, Arco de Hades, em que temos dois comentários da nossa querida amiga aqui, Emeline Mataczynski. Também conhecida como Irmã Rocha. Quem tá lá no grupo do Telegram vai entender a piada. O primeiro comentário veio no dia 16 de março desse ano, dizendo: vocês são um bando de velhos. Jura? Nossa, eu não tinha percebido isso, Milen. E o segundo comentário veio no dia seguinte, dizendo: achei muito bom, mas quase tomei no cu por causa desse episódio, mas ainda assim é muito bom. Quem estava no grupo sabe o porquê. Eu gostaria de saber como é que ela... Não, eu gostaria de saber como é que ela quase tomou no cu por causa de um episódio de podcast. Mas tá bom, deixa por fim, no dia 16 de março, teve um comentário no nosso episódio 141, Shigatsu wa Kimi no Uso, do nosso meio sumido, quase morto, Éder Aleixo, mandando a seguinte informação: isto não é um anime, é uma obra de arte. E isso eu concordo. Shigatsu é realmente uma animação muito foda. E por fim, hoje, na data desta leitura de e-mails, já que o Nerdmaster já datou o episódio, não tem problema, nos foi mandado uma mensagem pelo Instagram do nosso querido Anísio Melo Júnior, quem lembrar do nosso episódio 132, que foi a entrevista justamente com ele. Ele mandou um vídeo onde ele pra amainar os ânimos da quarentena, ele postou um vídeo em que ele cantava algumas músicas de que ele gostava. E ele mandou esse vídeo pro nosso particular no Instagram, e eu assisti, achei legal. E ele agradeceu o comentário. Oh, que bonitinho. Muito obrigado. Por fim, terminamos aqui o nosso episódio de leitura de e-mails, comentários e comentários no CastBox, além de outras redes sociais. Eu posso dizer que esse foi um dos muito raros episódios que, por mais que a gente não tenha colocado notícias do mundo dos animes e dos mangás, ele foi uma leitura de e-mails completa. Uma leitura de e-mails, comentários completa, porque veio de tudo quanto é canto. É. De resto... Até com... É culpa do Coronga, né? Não, mas o Coronga faz esses milagres, né? Não, mas é culpa do Coronga, a gente não lê notícia. Uma gravação numa plena terça-feira. Enfim. Terminando o episódio, eu trago aqui pra vocês, se vocês quiserem fazer aquele comentáriozinho maroto, você pode acessar por qualquer navegador, inclusive de celular, viu, senhorita Sara? Você pode acessar... Eu senti um pouquinho de ressentimento nessa frase. Só você pode acessar o nosso site, www.animesphere.com.br, encontrar ali o episódio o qual você ouviu, e tudo certo. Você quiser mandar e-mails também, só mandar para o endereço contato@animesphere.com.br, como o nosso querido Tomate fez 3 vezes, e em 2 delas esquecendo a nossa querida Ellie Rafaeli. Das 3. Não, ele esqueceu Em 2. Frase depois da abertura não vale mais, não. Que seja, mas ele citou. Pra mim, conta. Você quiser seguir a gente pra ver os episódios, também temos nossos perfis no Twitter, @ff_animesphere, que eu nunca consegui pegar o Animesphere normal, acho que eu vou trocar pra animesphere.podcast. Temos o nosso perfil no Instagram, animesphere.podcast, e lá, inclusive, quando eu compro mangá, eu faço resenha deles. E você também, que tenha os dispositivos da Apple, como a nossa querida Artemis, você pode simplesmente pegar e trazer aquelas 5 estrelinhas e um comentáriozinho maroto, para que a gente possa ser melhor buscado na estrutura, né, da Apple, e poder ter mais ouvintes, e com mais ouvintes poder trazer melhores conteúdos. Até porque, né, melhores comentários pode trazer melhores conteúdos pra gente. Combinado? De resto, um grande abraço a todos vocês, até o próximo episódio, e a Artemis deixou o matané dela. Até! Tchau! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.